como a minha vida seria mais fácil e a vida de vocês também, se nossos pais tivessem focado mais na área financeira, né? A maioria dos caras que estão me ouvindo agora, o pai é boomer, né? Tem 60 e poucos anos, né? Eles viveram na melhor época do Brasil para ganhar dinheiro. O governo jogava dinheiro pra caramba no Brasil. Educação tinha pra caramba. Começo de empresas, caras podiam investir. Você vê, por exemplo, nossos pais, eles cresceram na época que já estava começando a internet, nos anos 80, 90. Se meu pai tivesse metido dinheiro, por exemplo, na América Online, na UOL, que tinha começado nos anos 90, olha quanto dinheiro eles teriam. E eles nunca pensaram nisso. É, sem contar a quantidade de terreno e casas que tinham, né, na época dos nossos pais, anos 70, 80. O cara podia comprar um terreno facilmente, construir uma casa que ia valer 400, 500 mil reais 20 anos depois. No Rio de Janeiro a gente tinha a Barra da Tijuca, que era um lugar que não tinha nada, era só mato. Hoje em dia é um dos lugares mais valiosos do Rio do Brasil. Imagina se tu compra uma casa na Barra da Tijuca e tu ia comprar o quê? Por equivalente hoje em dia 20 mil reais, tu ia 20 anos depois estaria valendo 2, 3 milhões de reais, cara. Nossos pais, a geração dos nossos pais deixou de ganhar muito dinheiro, cara. E com isso deixou de beneficiar a gente muito. Meu pai, por exemplo, meus familiares, que eu tenho toda a honra com eles deixaram, a maioria deles, um imóvel, né, para os filhos, para mim. A gente vai, graças a Deus, né, pelo menos eu vou ter um imóvel, né. Então, por exemplo, eu posso morar numa casa e ganhar aluguel da casa do meu pai quando ele, infelizmente, não estiver aqui. Pelo menos isso, né, a gente vai ganhar um aluguelzinho, né. Mas imagina se o cara tivesse mais de uma casa. Imagina tu, muitos de nós não precisariam mais ter trabalhar, né? Ia ganhar aluguel, três aluguéis, imagina, R$ 900 cada um. Nunca mais ia precisar trabalhar. Pra ter vida de playboy depois de velho, né? Que é ganhar dinheiro sem, só assistindo YouTube, né? Quem tem um parente que tem três imóveis tem que dar graças a Deus, né? Eu já falei que eu participei de universidade de rico, né? E eu via amigos que tinham motoristas, quer dizer, era outro padrão de vida. Os pais tinham deixado muito mais dinheiro, muito mais conforto para eles. Eu fiz duas faculdades. Uma faculdade de elite rico, né? Porque uma parente minha pagava a mensalidade. E a outra eu fiz uma faculdade bem pobre, né? Que é a Unisquina. Pessoal, a Unisquina no Brasil é nada mais é do que aquelas faculdades de baixo custo. Aquelas faculdades custam R$ 600 a parcela, R$ 300 a parcela. É uma faculdade de baixo custo. Eu estudei nela também. Mas antes eu estudei numa faculdade elite do Rio de Janeiro, numa área nobre do Rio de Janeiro. E o Unisquina é aquela coisa, né, pessoal? Você ser formado nela e nada é a mesma coisa, né? Não tem utilidade nenhuma diploma de Unisquina. Unisquina, de novo, para quem não sabe, é uma faculdade, essas faculdades aí de beira de esquina, né? Que não tem nome, é só particular, só para caça-níquel, né? Eu acredito que se formar numa Unisquina é mais uma derrota do que uma conquista, sabe, pessoal? O cara vai passar, não vai conseguir trabalho na área. A gente vê um monte de cara aí formado em Unisquina dirigindo Uber. Nada contra quem dirige Uber ou entrega iFood, porque é muito digno. Mas, pô, tu ter feito 4 anos de faculdade para não fazer uma coisa que não precisa de faculdade, não precisa de diploma, é foda, né? E antes de eu entrar na Unisquina, eu entrei numa faculdade boa particular, que também é Unisquina, só que é cara. Uma tia minha pagava, porque ela pagava para todos os sobrinhos dela, para todos os filhos das irmãs dela. Ela tinha condições financeiras. E ela me pagou essa faculdade elite. E assim, essa experiência de entrar numa faculdade particular de elite foi ruim, porque você se sente bem inferior aos outros alunos. Eu me lembro que eu cheguei lá na zona sul do Rio de Janeiro, uma área de elite, uma faculdade particular, e no primeiro dia os alunos tinham que apresentar o que fizeram no ano passado. Tinha um projetor na sala, o cara entrava no Facebook próprio e mostrava para a turma inteira onde que ele foi e tal. Olha como é que era. Já começa para humilhar o pobre aí, né? Se você é pobre, tu tá fudido. Vai mostrar o quê? Nas suas férias passadas. Eu sempre tive uma noção de esperteza. Eu não fui no primeiro dia, eu não fui de mochila, né? Que qualquer coisa eu podia ir embora, sem ninguém reparar. Fui só com caderno e caneta no bolso. Sentei no final da sala, todo mundo apresentando. Uns mostraram que estavam na Europa, na França. Aí depois entrava um outro para se apresentar. Depois subia lá na frente outro para se apresentar, mostrando no projetor. Que foi pra Inglaterra, puta que pariu. Eu falei, o que que eu vou fazer aqui? Eu ia mostrar eu no Maracanã, quando meu time foi campeão, né? No ano anterior. Isso que eu ia mostrar. Enquanto os caras iam mostrar que estavam em Paris, em Londres, imagina. Quando eu vi que metade da turma tava se apresentando, tudo mostrando viagem pra Flórida, pra Europa, eu, puta que pariu. Falei, eu que não vou passar essa humilhação. Peguei meu caderno, escondi embaixo da blusa e saí da sala, né? Bom de faculdade que tu não precisa pedir autorização para sair de sala, né, professor? Então eu fiz isso. Porque, pessoal, eu não vou passar essa humilhação, né, cara? Todo mundo chegando lá, mostrando que foi para a Europa e tal. porra, não sou otário, não vou ser humilhado assim de graça. Beleza, fui embora. Voltei no dia seguinte, né, pra completar ainda a sensação de inferioridade, de estudar numa faculdade de elite, né, não pertencendo à elite. Uma garota de nome Natália, eu me lembro disso até hoje, foi quase 10 anos atrás isso, pessoal. Ela tá bem vestida e tal. Ela tava comentando de uma reportagem do jornal O Globo, e ela falou pra amiga dela: ah, essa reportagem tá no segundo caderno do jornal O Globo. Só que eu não trouxe, eu vou pedir pro meu motorista, isso mesmo que você ouviu, trazer. Ela ligou pro cara. O cara, na hora do intervalo, chegou de blusa social, calça social, sapato social, e entregou: dona Natália, não sei o que, toma aqui. E o cara, olha o nível que a gente encontra na elite do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e outros estados. Eu nunca tinha convivido com uma pessoa que tinha motorista particular, pessoal. Então, assim, é outro padrão. E é bom lembrar que eu morava numa periferia, né? Aí eu ia todo dia pra Zona Nobre, Zona Sul do Rio de Janeiro. Pegava um ônibus lotado, né? Tinha que passar por caras maiores do que imensos, né? Pessoas imensas. Eu acordava às 6 da manhã, por exemplo. Quando eu chegava na faculdade, o ônibus já estava lotado. Então, para descer, tu tinha que sair se esfregando nos caras. Então, assim, não tem nada contra quem é homossexual, cada um sabe de si. Mas, assim, se você é pobre e não é homossexual, se você é pobre e tem que andar de transporte público, você automaticamente tem que se esfregar em homem. Obviamente, tu não vai se esfregar nas suas partes. Tu geralmente passa bunda com bunda, costa com costa, né? Pra tu não se encostar. Mas mesmo assim, cara, se tu não é homossexual, o que tu tem que passar? Tu tem que se esfregar outros caras? Aí tu compara com aquela aluna Natália, minha, da minha sala, que ia de motorista pra faculdade. Porque se você conversa com um cara de direita, ele fala assim: não, meritocracia, todo mundo igual, todo mundo passa pelas mesmas coisas. Um cara desse nunca estudou, trabalhou com uma pessoa de elite, cara. Pessoa da classe média alta. Então, assim, quando eu vejo um cara falando isso, sendo que eu já passei por isso que eu acabei de relatar, de ter que ir pra escola, faculdade de ônibus, encontrar a minha amiga, a minha colega de sala, e é de motorista particular, como é que tu fala que é meritocracia importante? Eu tive muito mais dificuldade pra chegar na faculdade do que essa garota Natália, que ela acordava meia hora antes de entrar na faculdade, tomava um banho, ou às vezes nem tomava banho, botava uma roupa que a passadeira já passou, o motorista abria a porta, ela entrava e vinha pra faculdade. E aí, e eu, que tinha que acordar cedo, pegar um ônibus fedorento, sem ar-condicionado, na hora de descer, se esfregar em um monte de cara pra descer, chegava fedendo, amassado, amarrotado. Como é que você vai falar que essa mulher teve tanto mérito quanto eu? Óbvio que a vida dela foi mais fácil. Então, assim, se eu tirasse o certificado ali, o diploma, nessa faculdade, você não podia falar que meritocracia, cada um fez o que por merecer, não. Eu tive muito mais dificuldade. Você via que não tinha como concorrer. Os caras tinham iPhone, já 10 anos atrás. Porra, os caras tinham MacBook, coisa que eu não tinha nem condições de chegar, né? Você chegava na sala, tinha gente com MacBook, com iPhone. Porra, todo mundo com carro próprio. Umas pessoas tinham motorista, outros tinham carro próprio. Pô, pessoal, você vai estar, quando convive com essas pessoas de elite, você sempre vai estar atrasado em moda e tecnologia. Não esqueça disso. Então não tente dar uma de playboy, querendo viver a vida do playboy, porque tu não vai conseguir. Tu não vai chegar perto desses caras. Tu não vai conseguir. Então, na vida, você tem que ter noção de onde você pertence. Isso é importante. Então, por exemplo, eu já até contei isso no YouTube. Quando eu via que os caras chegavam de motorista, de carro próprio, na faculdade, o que eu fazia? Eu descia do ônibus 2 pontos antes da faculdade, pegava um táxi e chegava de táxi. Era menos humilhante pra mim do que chegar de ônibus, né? Com os outros, todo mundo chegando de motorista, de carro próprio. É sacanagem, né? Os caras com 18 anos dirigindo, estacionando do lado da faculdade. Pô, pelo amor de Deus. Então, assim, é um padrão de vida que tu não vai conseguir manter, não vai conseguir emular. Então eu falei pra minha tia, falei: ó, vou sair dessa faculdade, eu tô gastando muito dinheiro. Ela: não, não é por isso, não seja por isso. Eu falei: não, é melhor sair agora do que ficar enrolando, enrolando. Ela concordou. Aí eu saí da faculdade de elite, né? Mesmo sendo uma Unisci, né? E depois disso, que eu saí dessa universidade de elite, eu fui pra universidade, uma Unisci, né, bem característica, né? A mensalidade era 300 reais, tá? E, porra, é aquela coisa, né, pessoal? Faculdade de baixo custo, né? Parecia que eu tava entrando numa escola pública. Os professores não sabiam falar português. E, porra, vou sair da faculdade, comecei a fazer um curso técnico e nunca mais precisei de faculdade, de um diploma de universidade. Porque o Brasil é um país pobre, pessoal. Vocês têm que botar isso na cabeça. O Brasil é um país que precisa de mão de obra, de trabalho braçal, praticamente. Não precisa de trabalho intelectual. Então, você se formar no Brasil é a mesma coisa que tu limpar a bunda com o seu diploma. Não serve de nada. A maioria dos caras que eu conheço que se formaram trabalham com Uber, entrega, sabe? É muito é digno essas profissões, claro. Mas, pô, pra que que tu se formou pra isso? Pra passar essa. Porra, não te, perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu passagem, perdeu dinheiro de passagem, perdeu dinheiro de almoço, perdeu. Enfim, xerox que tu teve que fazer na faculdade. À toa. Então é isso que eu falo pra vocês, pessoal. Não tem necessidade de fazer faculdade. Se você está fazendo faculdade de medicina ou odontologia, que é dentista, aí você continua na faculdade, mesmo que seja uma universidade pobre. Agora, se tu não está fazendo medicina, meu amigo, odontologia, dentista, pode sair da faculdade. Não vai te fazer falta nenhuma no cuzil, na economia bostil, nessa economia aí quebrada. Nossos pais poderiam ser muito mais empreendedores, né? O cara que começava um negócio no bostil nos anos 80, 90, pô, a chance do emprego, do trabalho dele dar certo era gigantesca. Como eu falei, até na internet mesmo, o cara fazia uma empresa, um provedor de internet, o cara ganhava um lixo rabo de dinheiro, pessoal. E acumular riqueza, que ia pegar tudo pra gente. Mas muitos deles queriam ter mais filhos, né? Muitos da nossa geração tiveram 3, 4 irmãos, 2 irmãos. Então, assim, além disso, vai ter que dividir os bens com eles. É foda, mas é verdade. E a importância de acumular dinheiro, eles não pensaram nisso na época deles. Muitos tiveram carros e trocaram de carro todo ano. Porra, com o dinheiro que eles trocavam de carro, eles podiam comprar um terreno, tá entendendo? Um carro era o quê? 30, 40 mil reais antigamente, 10 anos atrás, podia comprar um terreno, 2 terrenos. Tu ia poder construir uma casa, vou deixar uma casa pro meu filho, 2 casas pro meu filho. Porra, seria sensacional, cara. Entendeu? Podia fazer uma vila de kitnet. Tu comprasse um terreno, fazia 3, 4 kitnets, 3, 4 aluguéis na conta do filho, quando os filhos estivessem mais velhos. Muitos deles não pensaram nisso. Nem compraram nem uma barraquinha de água de coco pra vender. Eu tenho um parente que chegava no carnaval, ele comprava cerveja, comprou um buraquinho lá no Rio de Janeiro e vendia cerveja. O cara tem uma empresa até hoje de distribuidor de cerveja. O filho dele vai herdar aquilo dali, entendeu? Então assim, o cara que tinha uma noção de empreendimento, de empreendedor, lá nos anos 80, 90, da geração dos nossos pais, o cara vai deixar uma empresa, um dinheiro pro filho, que porra. Então assim, a vida seria muito mais fácil se nossos pais tivessem mais esse ponto, essa ganância, entre aspas, de fazer dinheiro, cara. Fazer uma birosca, fazer uma porra de uma distribuidora de uísque, de cerveja, o filho já estaria trabalhando com isso. Mas que nossos pais, eles perderam muita oportunidade, puta que pariu, cara, perderam. Perdendo muita oportunidade de dar dinheiro pros filhos, de deixar uma tranquilidade pros filhos. Os caras podiam ter investido muitas coisas, pessoal, nos anos 80, 90, 70 também. Aberto vários negócios que iam render. O Brasil era um mato, meu irmão. O Brasil era mato. Se tu faz uma empresa, sei lá, de, por exemplo, de roupa nos anos 80, 90, a chance de dar certo seria gigantesca. Por quê? Porque o Brasil tava começando a crescer. Tinha muita demanda. É aquela velha história, né? Um vendedor de chinelo é um clássico isso. O vendedor de sapato, ele chegava na Índia, né, e via que ninguém tinha sapato. O cara ficava puto, voltava pro avião e ia embora da Índia. Porra, como é que eu vou vender meu sapato aqui se ninguém compra sapato? Chegava outro cara que vendia sapato. Porra, beleza, ninguém usa sapato. É um mercado que eu posso entrar. Vou vender sapato aqui. Tá entendendo? Tem muitos caras que não tinham esse empreendimento. Os caras não tinham essa noção de mercado, de potencialidade do mercado, porra. Os caras, a geração nossos pais, eles não tinham essa noção de potencialidade do mercado. Olha, essas pessoas podem comprar bebida, essas pessoas vão comprar bebida no carnaval. Sabe, você poderia abrir uma birosca, abrir um barzinho, um boteco, um botequim, seja como você queira chamar. E o seu filho ia herdar essa porra de você. E aí vem algumas coisas, pessoal. Primeiro, umas dicas de autônomo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que você seja barbeiro, tá? Geralmente o barbeiro, obviamente, trabalha, claro, numa barbearia. E muitas vezes esses caras não são donos da barbearia, são contratados. Então assim, vou botar o valor de 100 reais para ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, o cara trabalha para uma barbearia e chega lá um cara, o corte é 100. Tô dando um exemplo, tá muito caro, mas para homem tá caro, mas só para ficar fácil de entender. Então o cliente dá 100 reais para ele, pelo corte, pintura, etc. Só que o salão fez um acordo com o barbeiro, que para ele trabalhar no salão, ele vai ter que dar 80-20. O que é 80-20? 80% para o cabeleireiro, 20% para o salão. Ou seja, o cara deixa de ganhar 20 reais. Então ele ganha 100, 80 fica no bolso dele e 20 tem que ir para o salão. Então, se ele tiver 10 clientes, vão ser 10 vezes isso, né? O salão vai ganhar 20 reais por cliente e ele vai ganhar 80. Às vezes até é pior, né? Às vezes é 60-40, 60 para o barbeiro e 40 para o salão, né? Então assim, o que eu falo? Uma dica para o cara que está preso nessa situação. não só em barbeiro, mas qualquer outra coisa que trabalhe assim. É você roubar a carteira de cliente. O que é roubar a carteira de cliente do seu chefe? Você chega pro seu cliente: olha, meu amigo, eu vou na tua casa. Ou você abre um seu quarto, faz um mini salão com um espelho, uma máquina e pronto. Tu já pega esses clientes, fala: ó, tu vem na minha casa e se tu quiser continuar cobrando 100, beleza, tu vai ficar com 100 no seu bolso em vez de ficar com 80. E tu vai ficar com 100, tu não vai dar 40 pro salão, por cliente. Pô, então assim, essas dicas imorais você tem que saber. Não só de barbeiro, mas cabeleireiro, maquiador, sei lá, marcenaria. Mas às vezes o cara faz um móvel simples. Às vezes o cara tem condições de ter até a própria ferramenta. Então, de novo, mesmo exemplo do barbeiro. O cara trabalha para uma marcenaria e é 60-40. O cara vai lá e compra um móvel pro cara. Ah, eu quero uma estante. Aí o cara paga R$1.000, por exemplo. 60-40. Vai 600 para ele e 400 para a marcenaria. Porra, não tem sentido. O cara tá trabalhando quase que de graça. O cara poderia trabalhar em casa, ou próximo disso, e levar os mil, botar mil no bolso. Então assim, a vida é assim, cara. Essas dicas imorais, malandras, é assim. A única coisa boa de você estar trabalhando para um salão, para uma marcenaria ou qualquer outra coisa desse tipo, é que você tem acesso a cliente. Você pode chegar no seu cliente e falar: olha, eu faço para você mais em conta, eu faço na sua casa, você vem na minha casa, eu faço. E tu bota o dinheiro todo dele no bolso e não tem que dividir com ninguém. Silvio Santos, ele fez isso com o Baú da Felicidade. Ele foi resolver um problema, um cara contratou ele, né, para resolver o problema de credibilidade lá do Baú da Felicidade. Os clientes iam lá e ele falava, o Silvio Santos perguntava. Olha que importante, ele fazia o teste de benchmark. Acho que é benchmark. Que é perguntar pros clientes. E ele fazia isso com os clientes que chegavam lá. Eles perguntavam: meu irmão, tu quer continuar pagando esse carnê? Ah, sim, apesar de ter tomado uma volta, eu gostei do serviço. O cara falou: pô, peraí, dá pra pegar esses clientes pra mim. E o cara fez isso, o cara ficou rico assim. O Silvio Santos ficou rico assim. Ele pegou os clientes do Baú da Felicidade, que não era nem dele. Porque ele sabia da potencialidade. Ele sabia que ele tinha os caras que os caras iam continuar comprando. Então assim, tudo na vida você tem essa análise, essa capacidade. Se o Silvio Santos não tivesse feito isso, ele seria pobre. Então assim, vale muito a pena o cara ter essa visão imoral, muitas vezes, de roubar os clientes. Não tem que ter pena não, pessoal. Porque assim, é aquele velho ditado, né? Meu avô dizia isso: quem trabalha pra pobre, pede comida pra dois, né? Tem aquele velho ditado, né? Que é: quem se junta com pobre, pede esmola pra dois. Mas pra quem trabalha pra pobre, meu irmão, vai pedir esmola pra dois também. Dificilmente o cara que trabalha pra pobre vai ficar rico, a não ser que seja dono do próprio negócio. Agora, se tu for explorado, tu não vai conseguir nada não, cara. Então assim, tu tem que já pensar nisso. Pô, como é que eu vou fazer minha coisa autônoma? O que que eu posso fazer? Com o que que eu posso trabalhar de maneira autônoma? Porque eu acho que o futuro é isso aí, cara. E esse exemplo serve também para o primeiro exemplo do vídeo. O tatuador trabalha num estúdio de tatuagem. Para que que ele vai continuar a ficar a vida inteira trabalhando para estúdio, trabalhando para os outros? Não tem sentido, pessoal. Então é aquele negócio: você pega empréstimo, compra seus equipamentos e vai trabalhando por conta própria. Aí entra aquele negócio 60-40, né? Vamos supor que você seja tatuador. Aí tu vai lá, 60-40, a pessoa paga uma taxa de tatuagem de R$1.000. Tô dando exemplos caros só para ficar mais fácil entender. O cara vai pagar uma tatuagem de R$1.000 lá pra você. Qual o sentido de tu ficar com 600 e dar 400 pro estúdio de tatuagem? Sendo que você que trabalhou, você que fez. Não é muito melhor você tentar pagar comprar seus próprios equipamentos de tatuagem e ganhar os R$1.000, botar os R$1.000 no bolso, não ter que dividir com ninguém? Ou até pra pegar um empréstimo também. O cara pode pegar um empréstimo pra fazer tatuagem e ir trabalhando. Tá entendendo? E conforme for passando os anos, essa dívida vai ser negociada. Então o cara, sei lá, trabalha para pagar R$10.000 de empréstimo. Vai ficar com o nome sujo, que não vai pagar. Mas enquanto ele vai trabalhando, ele pode juntar esse dinheiro e renegociar a dívida com o banco. Então daqui a 5 anos vai estar R$3.000 a dívida para ele pagar. Pagou, acabou a dívida. Então assim, são coisas, dicas imorais que o cara tem que saber. O cara não pode ficar no nosso meio só vendo groselha, só vendo besteira, só vendo vida de mulher. Ah, o que que a mulher tá fazendo? Ah, não sei o que, OnlyFans. Ah, não sei o que, dog pill. Meu amigo, tem que focar em você. Como é que você vai ganhar dinheiro? Como é que é a dica imoral que você vai aprender? É isso que você tem que aprender, porra. Não é ficar vendo vida dos outros não, porra. Isso aí tu não vai ganhar um centavo com isso não. Mas é isso aí, pessoal. Valeu e até um próximo vídeo.